Roger, taxi via runway, clear to enter runway 17, report, lined up and ready. We report lined up and ready, flight from Republic runway 17. Torre, objeto 5826, passando externo, visual, bom dia. Bom dia, 5826, cheque o trem, livre pouso na 10, vento no 20 graus, com no 09, altímetro no 08. Ok, tá bastante travado, 5826. Tango Tango, decolado aos 28, controle 120, destino 8, bom voo. 208, grato, bom dia, amigo. 5217, forma um tráfego próximo à Duna, sem indicação no modo Charlie. É um helicóptero mantendo 500 pés próximo à Duna, trip 5217. Sente visual com tráfego no TKS, trip 5217. Trip 5217 autorizado, final ILS X-ray pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Ingressou estabilizado no localizador, trip 5217. Controle Salvador 120, decimal 8, Torre 18, decimal 95. Aciona 5027, Oceaner 6225. Alfa, Tango, Tango na Momo. Papapá, Alfa, Tango, Tango, contato radar, suba para nível 100, saída Momo. 100 na Momo, Tango. Vem mais com o meu visual com local de toca remetida. Frequência livre, reporte após decolagem. Não vem mais com o meu. Chamaremos quando pronto, 62. Dois aguardando o tempo, 52 na 7. Roger, maintain position. Siga a tasca do Lua. Da tasca do Lua, suba para 1500 pés. 5826, solo os 31, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219, 6, Tasca Zulu, copiou o controle? Tasca Zulu, não há tráfego no setor, autorizado subida para 1500 pés. Agora o Graus com no 09, altímetro no 08. Baixar travar, trip 52 na 7. Pa pa pa pa, clear for takeoff, runway 17, wind 130 degrees with 900. temos Lua Lima, tem 17. 5217, solo aos 33, livre à direita, solo 121-9. Direita, 1219, 5217, bom dia. Flight papapapá, airborne at 33, call departure 120.8, have a good flight. 1208, Mike papapapá. Kilo 43, 5217. Departure control, good morning, this is Papatango, Mike papapapá. Mike papapapá, radar contact, climb to flight level 430, upward departure, and change your scout code to 5004. Change for 5004, climb to 430, Mike papapapá. Olo 923, pronto para cópia? Confirme, quem chamou fala? Olo 923, está pronto para cópia. Olo 923 para Guarulhos, autorizado nível 360, via Peso 1, nomeia até Bravo até o Zulu, após direto 13. Decolo da pista 1-0 com primeira curva à direita, na saída da El, após da El Leda, após Leda, Bridge. Controle de Salvador 120, decimal 8, torre 18, decimal 95. Aciona 5030, gol no 923. Usado Guarulhos 360, Apesulu 16, após PHZ, direto Trive, decola da 1-0. Curva direita, após Dael, Leda, Bridge, 1208, o controle, 10295, torre, 5030, transponder, gol, 1923. 1923, correto, chame pronto para o puxo de acionamento. Chama para o puxo de acionamento, 1923. Chanel 6225, autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi. Temos o Lula, decolado aos 37, controle 120, decimal 8, bom gol. 208, obrigado. Controle, o Papa Tango Juliette, Tango Zulu. Papa Tango Juliette, Tango Zulu, prossiga visual com redor cheia, 1000 pés. Eu tô achando o pé de latão. Só tasca do lua. Papapá, novembro, Oscar, Romeu, prossiga visual mil pés, corredor axé. São Paulo, aqui para mil pés, direção. Papapá, contact Recife Centro, 128.8, Sanable 126.0. 128.8.160, Mike Papapá, thank you. Welcome. Ground American 980, made a letter ready for the pushback with Juliet. Clear, report that for taxi, American 980. Okay, we'll call you ready to taxi. Just want to confirm the departure frequency is 120.8. Affirmative. Bom dia, o Golf Bravo Índia. Pronto para quatro, Guarulhos? Golf Bravo Índia, para Guarulhos, autorizado nível 240. Via Whisky Uno, até Confins, após Whisky 57. E conforme a rota do plano de voo, decola da pista 1-0. Primeira curva à direita, saída da El, após da El, Leda, após Leda, Ilhéus, onde intercepta o Whisky Uno. Controle Salvador, 120.8, torre 18.95, aciona 5015, Golf Bravo Índia. Bravo Índia, direcionamento, chame pronto para táxi. Para o direcionamento 35345. 35345 autorizado, chame para táxi. Autorizado, chame para o táxi. November Oscar Romeo, autorizado frequência livre, forma a aeronave a sua retaguarda 4 milhas, subindo para nível 045, prossegue para Valença. Esteja atento. Aeronave November Oscar Romeo, frequência livre. Senhor, muito bom dia, eu da 3663, cliente da Kilo. Autorização Guarulhos, nível 360. Então, 3663, aguarde qualquer minuto. Olha. Letango Sulu, informo tráfego. 10 corrijões e horas, mesmo rumo, prosseguindo para a Morte de São Paulo, tipo um Augusta, mantendo 1000 pés, o Juliette Tango Sulu. A Juliette Tango Sulu, paciente, podendo a vista em cima. Chanamia 225, táxi Índia Alfa, ponto de espera 10, torre 18, decimal 95, ajuste 1-0-8, bom dia. 1-0-8. Tarsio, trip 5345, PLB 63, autonomia 3 horas e 10, o Terra Galeão. Trip 5345, táxi via Pátio 1, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, torre 18, decimal 95, ajuste 1018, um bom dia. Pátio 1, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, torre 18, decimal 95. American 985. 980, clear taxi via April 1, India, Alpha. Holding point runway 10, tower 118.95, QNH 1018, good day. Okay, A20 is India, holding point is Bravo, and 101 is on the altimeter, and understand the holding point 995 for power. QNH 1018. 625, a linha decola da 10, vento 130 graus, cono 0, nós. Wolf Bravo India, tem livre táxi, chama para ingresso no Pátio 1, Wolf Bravo India. Fan 3663.4. Fan 3663 para Guarulhos, nível 360 autorizado, via Peso 1, meia até Bravo até o Zulu, após prosseguir conforme rota do plano de voo, na colagem da Pistola 0 com a primeira curva direita, na saída da Euleda Bridge. Controle Salvador, 120.8, torre 118.95. Aciona 5032, TAM 3663. TAM 3663, autorizado Guarulhos, nível 360, após o Luno 6, BHC, PC, conforme o plano. Decola da 10, primeira curva direita, da Euleda Bridge, controle 128, torre 295, TAM 5032. TAM 3663 correto, chame pronto para pushback acionamento. Tá pronto para push acional, tá 3663. Tá autorizado, chame táxi, TAM 3663. Autorizado, chamar a táxi, 3663. Autorizado, Juliette Tango Zulu. Alfa Tango Tango, chame centro Recife 128 decimal 8, alterno 126 decimal 0. 128 260, bom dia. Bom dia. Bravo Índia, visual com o Boeing 757 da América no táxi. Vai seguir o tráfego como número 2, ponto de espera da pista 10, torre 118 decimal 95, ajuste 1018, tem um bom dia, Golfo Bravo Índia. Radar suba para nível 320, saída Momo. Para o 320 na saída Momo, Xeré 6225. 5345, livre decolar da 10, vento no 40 graus, cono 2, nosso. Iniciando a decolagem 5345. Controle. Atraso, mantendo 500 pés autorizado. O hotel se cancelou. Zulu, após o sobrevoo, prossegue para a IRMA. 130. Decolado 249, controle 120.8, bom voo. 1208, grato, bom dia. Controle Salvador, bom dia, trip 5345. Bom dia, trip 5345, contato radar, suba para nível 380, saída da EL. 380 da EL, trip 5345. Ponte espera. Está em condições visuais, pode aprovar da Elda presente? Autorizado Leda, trip 5345. Opa, aproa de Leda, obrigado, 5345. 06, Golno 923. Coordenando com a equipe de solo para aguardar a passagem de Airbus 320 da TAM na retaguarda. Clica agora no Través do Gate 8 e já vai iniciar o táxi. Pode passagem do TAM, a retaguarda tem livre pushback, Golno 923. Tá ciente, após a passagem do TAN, livre pushback, o 923. Passa do Montinho, 3-5 da bateria, nossa saída para Brasília. Tem a saída e tem a autorização, tá pronto para cota? Tem a saída, pronto para cota. São 3304 para Brasília, nível 360 autorizado, via UPZULU 17. Decolagem da pista 10, com primeira curva à direita. Na saída Arbor, transição Elefa. Controle Salvador 120.8, torre 118.95. Aciona 5036, são 3304. Autorizado Brasília no 360, sendo a UPZULU 17. Decolador 10, com curva à direita. Saída Arbor, transição Elefa. Controle de saída 2008, ator 5.8. Transponder 5036, na 3304, transportão 4. São 3304 correto, chama pronto para o feedback seu momento. Solo tá 3663 para o táxi com 139 agora, 4 horas de autonomia, segunda com. Tan 3663, táxi via Patiuno, Índia e Alfa. No ponto de espera da pista 10, torre 18, decimal 95. Ajuste 018, bom dia. Patiuno, Índia, Alfa, 0 torre 18, 95. Vai a curva 190, chamou o solo? Tinha que, originalmente o plano era para o Serra Novembro Juliette Bravo e foi modificado para o Serra Novembro Mike India, confirma? Gente, confirme a radial ideal de saída? Sim, tinha com o Novembro para Serra Novembro Mike India. Decola o nível 080 aprovado, decola da pista 17 com primeira curva à esquerda na saída Momo. Controle 120.8, torre 118.95, aciona 5023, é a curva 190. Confirmando aqui no Novembro, transporte de enfermo e pátio 5. Afirmativo. Gente, eco do Novembro, para acionamento, chame a torre em 118, decimal 95, bom dia. Salone. Prossiga. Oxané 6302, pronto, cópia. Oxané 6302 para Recife, nível 350 autorizado, via Peruísque 58. Decolagem da pista 10 com primeira curva à esquerda, na saída Fuca, transição Caju. Controle Salvador 120.8, torre 18.95, aciona 5034, Oxané 6302. 208. Fala da 10 esquerda, ponta caindo no 208, sexta 034, 308. Aí, novamente. Chanel 63, 12 correto, chanel pronto para o pushback esse momento. For American 980. Salvador, Papa Romeo Golf, Bravo India. Papa Romeo Golf e Bravo India, contato radar, suba para o nível 240, saída da El. Sistema 240, na da El, Golf, Bravo India. Altímetro 108, livre taxa para ingresso. Oi, Salvador, o TA 3663, 0 pronto. 3663, ali mantenha no zero. Ali mantenha no zero, 3663, contato. 620 via Apesulu 1010, mate após conforme. Decola da pista no zero, curva direita na Dael, após Leda e após Brigue. Controle 1208, controle Torre 118-95, oceano 5035, ano Panebol, no mesmo. Bolo 605 correto, chame pronto para o pushback esse momento. Camará, 605. Senhor, identificação, prossiga na chegada a Bonfim, desça para 4.000 pés, Kenegão 108. 4.000, 108, 39. RIP 5345, chame centro, Recife em 125, decimal 1, alterno 133, decimal 25. 1251-133-25-35345, boa. Boa. Boa, Chanel 6225, solicita a sua direita, se possível. Chanel 6225, solicite ao centro Recife em 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. Como 923, táxi via Pátio 1, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, chega a torre 118, decimal 95. Ajuste 1018, tem um bom dia. Pátio 1, Índia e Alfa, chama ponto de espera a torre 118, 1018, obrigado, bom dia. Mando efetuar a filmagem próxima à torre? É, depois eu vou procurar, é, próxima à torre também. Eu vou seguir a paralela até o aeroporto, depois irei aí na futura torre, que vai ser construída na retaguarda de vocês. Gente, apenas para informação, informo que haverá tráfego na final da pista no zero em aproximadamente mais 8 minutos, até as Casulo. 8 minutos, tá? É o tempo que mais ou menos eu vou estar terminando aí. American 980, contact Recife Century, 125.45, if enable 126.85. 125.45 for American 980, and can I have the backup frequency again, please? 126.85, American 980. 126.85, roger.